Meu, tu não tá entendendo, deixa de ser ignorante nessa parte e passa o teu nome completo e teu CPF pra eu poder cadastrar o trabalho no prêmio, porque eu quero. A Andressa passou, o Lucas passou, só falta o que tá empatando. Meu, é pra hoje essa merda desse trabalho. Eu vou dar na tua cara. Tua cara. Dá na tua cara. Tua cara. Eu vou te caçar. Eu vou dar na tua cara. Não tô brincando. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Ai, somos rolezeira. Eu não faço mais. Atenção, redes retransmissoras ao toque de 5, não 8, como eu falei na semana passada, mas 5 sucessos do pagode noventista na voz da Stephanie. 5. Deixa acontecer na 4. Tana jura. 3. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pimpolho. 2. Deixa eu ver. Caraca, agora falhou, hein? Que merda. Ah, sei lá, qualquer uma do Raça Negra, vai. 1. Tô chegando na Coab, garota, pra curtir minha galera. Entra no ar o seu Benzena Talk Show. Não, Benzena Talk Show não, tô viajando. Entra no ar o seu Benzena Balinha. O mais novo sucesso da internet, que já faz algum tempo que tá na internet, mas como a gente tinha uma tradição de antigamente de sempre falar que era o primeiro programa, por conta, né, de uma série de fatores que faziam com que a memória do Orlando não fosse das melhores, as quais a gente não vai entrar no mérito aqui, visto que ele não tá presente pra se defender, mas na próxima vez que ele tiver, ele vai se defender ao vivo dessa falta de memória que ele tem. Está no ar o seu Benzena no meio, eu aqui do lado desse microfone agora preto, Cristiano Machado, o seu âncora favorito de todos os podcasts da galáxia, e do outro lado, ninguém mais do que ela, com aquela voz aveludada, Stephanie! Bom, a gente pode dizer que esse é o primeiro programa que estamos fazendo, eu e você, você e eu juntinhos, Lara. Exatamente, parafraseando já o Tim Maia, eu e você, você e eu. Jeez. Como é que você tá, Stephanie? Tudo bem com você? Bem, Barba, eu tô naquela filosofia de que tirando o que não presta, tá tudo ótimo. Cara, mas isso faz com que a vida tenha uma nova perspectiva, né? Tem aquela pessoa que olha o copo meio cheio, tem aquela pessoa que olha o copo meio vazio e tem aquela pessoa que olha o copo de cerveja, né? Eu acho que basicamente somos nós dois aí, né? Vou te dizer que tem dia que eu ainda olho o copo assim, vou quebrar essa merda. Eu vou tacar na cabeça do garçom se ele não vir aqui agora. Assim, o meu problema não é nem o copo tá meio cheio, nem o copo tá meio vazio, era que eu olho. Assim, o problema é o copo, entendeu? Sabe? Quando você tá estressado e você pensa assim nos seus problemas e você pensa, cara, eu tô sofrendo de capitalismo. Pode entendeu? Crer, pode crer. Esse é o dia que eu quero quebrar o copo. Tô sofrendo de capitalismo crônico. Hoje eu tô de boa, hoje eu tô hidratada. Tá hidratada, você tá bem, tá tranquila pra gente gravar? Porque senão eu não quero sofrer nenhum tipo de violência aqui, né? As pessoas não sabem, mas a gente tá gravando presencialmente agora, né? Agora que o Apoia, aliás, agora que o Padrim tá dando muita grana, você tá vindo toda semana aqui pra Curitiba pra gravar aqui no estúdio Carlos Amarighella, né? Seria legal, né? Mas na verdade, eu preferiria ir pro Rio de Janeiro do que trazer vocês pra Curitiba, porque eu não quero expor os meus amigos cariocas à presença dessa turba de fascistas que habita essa cidade. Fora que assim, eu prometi pra você que quando você vier ao Rio de Janeiro, eu vou fazer um feijão pra você. Pô, né? Então eu super entendo você querer vir ao Rio de Janeiro. Exatamente, falei disso. Bom, viemos aqui hoje pra gravar um Benzina Balinha, né? A gente tirou aquele anglicismo descabido, Benzina Drops, e viemos gravar um Bazina. Um Bazina. Já tô mal, né? Você percebeu? Vim gravar um Benzina Balinha. E antes de gravar propriamente, né? Aquele programa onde temos duas notícias, duas músicas, um escolhe a notícia pro outro, um escolhe a música pro outro, e cada um comenta no tempo da notícia alheia. Gravei um Pistolando essa semana, e eles têm lá um esquema também de comentar notícia, né? Que é o bom, o mal e o feio, só que eles não têm limite. Não tem limite de tempo. Daí o Thiago lá falou: cara, vocês são gênios de ter colocado limite de tempo. Porque como é que você chama um convidado e no meio da explanação do cara você manda ele calar a boca? Bom, no Benzino, no Leão, acabou! Chegando no final. Às vezes é bom que dá até um chorinho, né? Assim, exato. Tipo, ok, você desenvolveu muito bem esse nonsense. Termina esse raciocínio aí. Mas é porque a gente já tá muito louco para além da música. Exatamente. Então, né, quero agradecer a Letícia e o Thiago lá do Pistolando pelo convite. E é isso. Quero agradecer também a galera que tá lá no Mocó, a galera que a partir de 4h20, esse número tão cabalístico, né, pode participar lá do Mocó, porque está colaborando lá no Padrim, padrim.com/benzina no meião, colaborando com dinheiro, ou seja, quem financia essa merda é você, seu burguês safado. Continuem, paguem mais. Paguem mais, porque eu quero ir pro Rio de Janeiro toda semana. Imagina toda terça-feira eu descendo no aeroporto, você vai lá me buscar de Uber. Não, de Uber não. Você vai lá me buscar de limusine. Eu entro, a gente vai bebendo champanhe até o estúdio. Seria chique. Nossa, amigo, não tem nem roupa pra isso. Vamos fazer um comentário sobre notícias e músicas. Hoje, você prefere começar perguntando ou você prefere começar respondendo? Eu vou começar perguntando. Olha só. Então tá bom, eu tinha certeza absoluta que você ia falar o oposto. Então eu vou te dar essa colher de chá. Fica tranquila, fica tranquila, pode começar perguntando. Pode começar fazendo a pergunta, dizendo qual é a sua notícia e posteriormente qual é a música. Vamos lá, Barba. Separei pra você uma notícia que é o puro suco do Rio de Janeiro. Porque. O sumo do Rio de Janeiro. Eu vim aqui, né, pra representar. Sim, o a embaixadora, veneno, a embaixatriz. A malemolência carioca, exato, né? Enfim. E aí a notícia é: detento consegue fugir após colocar tornozeleira eletrônica em poste. Homem cumpria apenas pelos crimes de roubo e furto e agora está foragido. A tornozeleira já foi retirada. Uma tornozeleira eletrônica foi encontrada instalada num poste localizado. Olha, tô chocada, que não é pro suco do Rio de Janeiro, é em Goiânia. Ó, beijos, Goiânia. Tornozeleira eletrônica foi encontrada instalada num poste instalado em frente ao terminal Garavelo, em Goiânia. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária informou que soube do rompimento nessa segunda-feira, quando o detento removeu o dispositivo e fugiu. De acordo com a nota emitida pelo órgão, o detento cumpria a pena pelos crimes de roubo e furto, é considerado foragido da justiça e está sendo procurado pelas autoridades de Goiás. Além disso, o DGAP informou que foram tomadas medidas cabíveis em relação ao reeducando que rompeu a tornozeleira eletrônica. Até o início da manhã desta terça-feira, o detento não havia sido encontrado, segundo informações da diretoria. E aí, Barba, você vai comentar essa música ao som de uma canção que eu gosto muito, que é Partido Alto, do Chico Buarque, que acaba de ganhar o Prêmio Camões de Literatura. Haters gonna hate, lovers gonna love, mas vai ser ao som da Cássia Eller. Deus é um cara gozador, adora brincadeira, pois pra me jogar no mundo tinha o mundo inteiro, mas achou muito engraçado, me bota cabreiro, na barriga da miséria nasci brasileiro, eu sou. do Rio de Janeiro. Diz que deu, diz que dá, diz que deu. A música tem 3 minutos e 19 segundos. Então tá, né? Deixa eu silenciar aqui. E posso ir? Pode. E valendo. Importantíssima essa notícia que você traz, né? Lá de Goiânia, esse lugar tão, né? Alguns diriam Texas brasileiro, né? Eu já vi, acho que foi aqui no Paraná, inclusive, o cara que colocou a tornozeleira eletrônica no galo que tinha no terreiro da casa dele, e ele amarrava o galo numa cordinha, num barbante, assim, que dava pro galo circular a casa inteira. Então dava, né, eu não sei como que é mapeado isso aí, mas o cara ficava como se ele estivesse caminhando em volta do terreno da casa dele o dia inteiro, enquanto ele saía para praticar crimes e tudo mais. Essa notícia, Stephanie, do poste, né, a pergunta que fica aí, o poste, né, foi vilipendiado, né, será que vai preso também por ser cúmplice do assaltante? Não sei. Mas essa notícia, ela é importante pra gente pensar a questão de o quanto a indústria do encarceramento é uma falácia. O quanto essas pessoas que estão apodrecendo na cadeia estão cada vez mais... Enquanto a indústria da vigilância, a indústria da arma, a indústria da punição, de um modo geral, ela está cada vez mais enriquecendo, prendendo pessoas pobres, prendendo pessoas periféricas e, sobretudo, prendendo pessoas negras, que são a população maior dentro do sistema carcerário no Brasil. O sistema aí das tornozeleiras eletrônicas, que é tido por alguns como revolucionário ou coisa semelhante, ele não é revolucionário, ele é simplesmente, na minha leitura pelo menos, uma postura reformista do que já é a cadeia. Estão apenas fazendo ampliando um espaço ainda maior e fazendo com que essas pessoas, esse exército de pessoas que não consomem, estejam ainda presos, ainda vilipendiados da sua liberdade, furtados da sua liberdade e tudo mais. Algumas pessoas podem até me perguntar: porra, Bárbara, mas o que a gente vai fazer? Vamos acabar com a cadeia? A resposta é sim, vamos acabar com a cadeia, porque assim, eu te pergunto, sabe, Stephanie, vamos supor que você tem uma dor de cabeça que, em uma escala que vai de 1 a 10, essa dor seja 1. E daí eu te dou um remédio e a dor vai pra 2. Daí eu falo: toma esse remédio aqui. E a dor vai pra 3. Daí eu falo: toma esse remédio aqui. E a dor vai pra 4. E eu falo: toma esse remédio aqui. E a dor vai pra 5. E eu falo: toma esse remédio aqui. Daqui a pouco você vai falar: porra, esse remédio tá piorando a minha dor de cabeça. Bom, é mais ou menos o que acontece com o sistema carcerário ao longo da história da humanidade. Teoricamente, a prisão é pra diminuir o crime, é pra prender o criminoso a fim de que diminua o crime. Mas cada vez mais tem mais crimes, e a gente tá vendo que cada vez mais tem muita gente enriquecendo por conta dessa indústria milionária ao longo do mundo inteiro. Você tem uma série de exemplos. Os Estados Unidos, isso é uma vergonha, um ultraje para a humanidade, a maneira como eles são tratados por lá, e a criminalidade não diminui. Será que não é a hora de a gente repensar enquanto sociedade? Será que não é a hora de a gente repensar enquanto humanidade uma outra maneira de tratar essas pessoas? É a pergunta que eu deixo para os ouvintes do Benzina no Meião. E acabou o tempo. Muito bem, Bárbara. Eu achei que você ia fazer uma leitura aí sobre o controle dos corpos e tal, mas você pegou esse gancho maravilhosamente bem aí da... E o poste. E o poste, né? Mas enfim. A pergunta mais relevante é essa. Na verdade, quando eu escolhi essa pergunta pra você, o que eu fiquei esperando também, a minha expectativa, era a questão de como as pessoas. Como essa notícia pode ser lida, né? Também como uma forma de. Tipo. A gente não pensa assim, as pessoas ficam pensando muito em termos de propriedade, né? Enfim, eu acho que às vezes quando a gente é assaltado, quando a gente é furtado, é muito pior a violência que a gente sofre, né? Ou por ser ameaçado, ou por se sentir logrado, por perder a sensação de segurança, do que pelo objeto mesmo que a gente perde. É claro que dependendo do que a gente perde, pode ter uma questão afetiva, a gente juntou uma grana pra comprar, tá pagando no parcelado ainda, isso é um transtorno. Mas a gente sempre acaba valorizando mais a nossa segurança. Mas aí eu fico pensando na inteligência, na sagacidade do sujeito que pensa: vou tirar essa tornozeleira e vou botar no poste. como, primeiro de tudo, é pensar como ele tirou a tornozeleira, porque não é um processo simples, né? Quem já viu a tecnologia lá do bagulho não é exatamente apenas desatarrachar a parafusadeira ou passar óleo de azeite de oliva na canela pra tirar o bagulho. E depois colocar num poste, né? O exemplo lá do galo eu acho até mais, né? Mais criativo. Faz sentido, porque o galo, ele faz ali pelo menos aquele caminho. Então, tipo, esse cara foi achado primeiro porque falaram, gente, esse homem tá parado aí no meio do caminho, de frente pro terminal. O que aconteceu com ele, né? Aham. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu acho que a gente precisa pensar que esse sujeito, ele é uma inteligência desperdiçada. Tipo, ele cometeu um crime, entendeu? Tá sendo punido, mas não estão levando em consideração que ele é um cara engenhoso. Exatamente. Quantos outros engenhosos não estão apodrecendo nas cadeias? Algumas pessoas vão entrar, tá defendendo o bandido, leva pra casa. Fala, ah, vai se fuder. Muito bem, Stephanie, agora é a sua vez. Eu sei que você é uma jornalista, né, de formação, é isso? Isso, eu me formei em jornalismo, trabalhei bastante tempo com comunicação, marketing, assessoria de imprensa, enfim. Mas hoje em dia eu sou tradutora. O jornalismo, ele ao longo de alguns dos últimos anos, ele vem sendo massacrado, né, por uma série de questões aí, sei lá, até por conta, né, daquela questão lá de que jornalista não ia mais precisar de diploma, né? Algumas pessoas foram completamente contrárias, não sei qual é a tua posição, mas algumas pessoas eram contrárias, outras eram a favor. Foi um debate muito extenso na sociedade brasileira, sobretudo dentro da área do jornalismo, dentro da área da comunicação de modo geral, mas em especial entre os jornalistas. E hoje em dia você tem alguns programas da internet, né? Que são especializados em comentar, veja você, notícias bizarras. Não é sintomático isso? Pensar que existem programas que estão dedicados a comentar notícias bizarras enquanto tocam músicas, por exemplo. Mas eu vou te dizer que eu gosto muito do comentário da notícia bizarra, inclusive tô aqui praticando, né, com gosto e alegria, mas eu acho muito engraçado é o seguinte, há anos atrás a gente tinha um debate sobre, a pessoa precisa de diploma ou não. Historicamente, muitas pessoas que foram ótimos jornalistas não precisaram, não fizeram faculdade. Faculdade de comunicação, ela é relativamente recente, né? Ela foi criada, sei lá, na metade do século XX, enfim, depois das guerras, enfim. Então, antes disso, era simplesmente assim, a pessoa que tinha coragem para ir lá apurar a notícia, e aí você tinha um redator que ia lá e escrevia a notícia. Pois é, e aí com o tempo, com essa questão também do capitalismo e afunilando as funções, hoje em dia você tem um repórter que ele apura e faz o texto final e revisa o próprio texto, e é por isso que muitas vezes a gente encontra matérias com alguns erros, porque não tem tempo de mostrar pro colega revisar, enfim, acontece tudo isso. Mas você imagina assim... Espera. Talvez você já esteja comentando a notícia. Foi mal. Deixa eu só concluir que o mundo ficou tão bizarro, tão rápido, que hoje em dia a gente tem sites inteiros de fake news. Então, o debate sobre a necessidade do diploma para conferir credibilidade ao jornalismo, sei lá, tá mais morto que um zumbi, Barba. É. Manda essa notícia aí. Não era essa notícia. A notícia é muito mais relevante do que essas bobagens aí de diploma de vocês, sabe? A notícia é: Super Kid Bengala, diz esposa de ex-apresentador da Record. Gilberto Ribeiro saiu da emissora após repercussão de fotos no Instagram. A mulher do ex-apresentador da Record, Gilberto Ribeiro, a Nancy Ribeiro, falou sobre a polêmica envolvendo o marido. Segundo ela, os atributos dele superam Kid Bengala, famoso ator pornô. Ele decidiu pedir demissão da Rick TV, afiliada da Record TV, menos de um mês depois de ser demitido e recontratado pela emissora. Essa é a notícia. A demissão anterior teria sido motivada pela repercussão das fotos dele de sunga na praia. Internautas chamaram a atenção para os atributos avantajados do apresentador, e a gente não está falando do bíceps, que acabaram viralizando nas redes sociais. Essa é a notícia. Que notícia, Barba. Tô até emocionada. Já viu as fotografias do Gilberto? Não, mas eu acabei de puxar aqui meu celular e dar um Google na cara do sujeito. Enfim. E a música que eu vou... antes de mais nada, né? Além da notícia, era justamente nesse sentido. Será que... o tamanho do pinto do cara... que é um jornalista, né? O entrevistador ali, segundo dizem aqui, ele é um jornalista também. O tamanho do pinto do cara pode influenciar nesse sentido? A imagem do cara pode influenciar na execução do trabalho dele enquanto comunicador, enquanto um profissional dessa área? Essa é a pergunta que eu faço para motivar aí a tua resposta. E a música, já que a gente falou, né, tanto do órgão, né, do Gilberto, a música é um sucesso. Meu dos Deus. Anos 90. É um sucesso cantado pelo grupo Raça Pura, chamado O Pinto. O Pinto, Pinto do meu pai, fuzil com a galinha da vizinha, já procurei de noite. Já procurei noite e dia. O pinto, pinto do meu pai. Meu pai. Barba, eu vou dizer pra você, antes de você tocar essa música, eu vou contar do meu passado de mocinha suburbana que fazia lamba aeróbica na praia em Saquarema. Já rebolei muito ao som dessa música, já fiz muita lamba aeróbica na praia, então pode soltar. Você tem vídeo disso? Não, meu amor, porque o bom de ter nascido na década de 80, entendeu? É que a gente não tinha celular com câmera. Pra queimar o filme, né? Não tem vídeo, então assim, vai ficar por conta da sua imaginação, entendeu? Stephanie Borges rebolando na praia em Saquarema ao som dessa pérola da década de 90. A música tem 3 minutos e 19 segundos e você pode comentar a partir de agora, valendo. Vamos lá, Barba. O que eu acho muito louco é que essa notícia já começa assim com... Supera Kid Bengala. Ela já começa estabelecendo uma comparação do deputado estadual barra apresentador com um ator pornô famosíssimo pelo tamanho, né, do seu membro. Então, assim, a gente já fica pensando como a nossa sociedade falou sempre, que ela tá sempre pensando assim, né, quem é o maior, quem é o mais pausudo, né? Por outro lado, eu acho muito engraçado assim, que as fotos do pau desse homem foram fazer no Instagram. O Instagram que não permite que apareça mamilos de mulher, mas, né? Pau de deputado pode. Outra coisa que a gente precisa pensar a partir dessa notícia é o seguinte: os critérios da notícia. O que a gente pensa, né, sobre o que é a notícia? A notícia ela pode ser escolhida pela sua relevância, pelo seu ineditismo, né, por prestar um serviço público, ou, né, nesses tempos de redes sociais, elas é uma notícia que traz cliques. Então, o que que acontece? A galera vê essa chamada assim, supera Kid Bengala, vai lá e clica, achando que vai ver, né, todo o tamanho do pau do sujeito. E chega lá, e não, o máximo que encontra, sei lá, uma foto do cara sem camisa do lado da mulher, dizendo, é muito pausudo mesmo. Uma outra coisa que eu acho curiosa é essa necessidade de ter a mulher pra corroborar o discurso. Exatamente. Tipo, o sujeito não deu a entrevista. Quem está falando do tamanho do pau dele é a mulher. Então, assim... a mulher precisa estar lá para validar, a mulher precisa estar lá para comprovar. Que papel é esse da mulher na sociedade, entendeu? Que ela está lá para dar testemunho, entendeu? Do tamanho do pau do sujeito. A gente precisa parar e refletir sobre essas coisas, porque realmente qualquer mulher tem mais o que fazer da vida, entendeu? Nem que seja dar volta no shopping e no salão fazer a unha, qualquer outra coisa, entendeu? Do que ficar dando testemunho sobre o órgão sexual masculino. Já era pra gente, assim, não era pra ter essa notícia, mas havendo, né? Comentem o traje do sujeito, peçam a nota da assessoria de imprensa dele perguntando como é que foi parar a foto do pau dele no Instagram, sendo que ele é uma pessoa pública, né? Sendo que o Instagram tem jovens que, tipo, podem não querer ver aquilo, aí vai, de repente, o algoritmo joga aquilo lá, entendeu? E aí, assim, o sujeito vai, deixa uma foto inapropriada. Será que ele tava mandando um nude pra alguém, Barba? Não, não, tipo, estava, eu tô errado. Mas pelo que eu entendi, não apareceu a foto do pau do cara. Apareceu ele de sunga e as pessoas falaram sobre o volume que ele carregava em meio às pernas. Né? Ele devia estar de paldurecência na praia, né? Exatamente, ele deveria estar de libidinagem na praia. O povo já ficou doido. Acabou! Gente. Acabou, mas pode continuar. Não, eu acho que eu já fiz bastantes observações. Pois, né? Essa notícia, ela é bizarra em camadas, mano. Tá ligado? É, não, assim, é uma cebola, assim, você vai puxando, assim, camadas de bizarrice essa notícia. É engraçadíssimo você pensar, que assim, igual você falou, né? O que, como comparar, né? Lá no começo você falou, né? Comparar um ator pornô com um deputado. Porra, mas a gente tem deputado que é ex-ator pornô, né? Então talvez a comparação não seja tão distante assim, né? É, assim, na verdade não. Mas o que eu acho engraçado é essa coisa de comparar a ideia de que o pau do Kid Bengala é uma coisa tão pública de que você... Exato. Ele serve de parâmetro. É tipo unidade de medida, entendeu? De pau, né? Quantos Kid Bengala é o teu pau? Assim, tipo, esse cara aqui, ele é 1,25 Kid Bengala. Aquele ali é 0,75. Aquele ali é meio Kid Bengala. Aquele ali é 0,3 Kid Bengala, entendeu? É assustador isso. Essa notícia, ela é bizarra em camadas, como você falou, porque o cara, ele é um cara bizarro por si só. E eu não sabia que ele era fisiculturista e tudo mais. E quando eu vi ele de sunga, eu falei, caralho, o cara é mega bombado, né, mano? E daí já tomei um susto. Como é que o pau dele não encolheu como tu não tava? Exato, é a pergunta mais... Eu vou ter, né, algumas pessoas podem até estar pedindo dicas pra ele agora, falando, caramba, como que não ficou encruado como a banana passa, né? Mas olha só, Barba, antes da gente passar para a próxima rodada, eu só queria dizer que tem uma questão aí também que me incomoda nessa citação ao Kid Bengala, não só pela ideia de, tipo, do cara ser um ator pornô, que, enfim, é um trabalho, né? É um trabalho que, infelizmente, tem uma série de problemas, tem várias camadas, enfim, mas acaba caindo numa ridicularização do sujeito, sabe? E tem uma questão muito forte aí da animalização no corpo negro. Pra cacete. Entendeu? Pra cacete. Tem a questão das pessoas tratarem o Kid Bengala como se ele fosse, assim, um sujeito animalizado, porque ele é o homem negro que ganha dinheiro transando. É. Entendeu? E a gente não vê outros atores pornôs brancos sendo tratados com o mesmo deboche, a mesma galhofa, nem sendo referência de medida de pau, né? Embora tenha aquele Twitter reaça lá, que todo mundo lembra que a G Magazine dele era pequenininha, que aí foi ao contrário, né? Ele é uma referência de QI enorme e pau pequeno. Uhum. Mas eu não vou citar nomes, entendedores entenderão, porque o jurídico me orientou a manter o juízo. Tudo isso que você falou também daria, ó, mais uma camada de problematização aí, né? Pensar porque, por exemplo, vamos supor se o Kid Bengala amanhã largasse o pornô, porque afinal de contas ele já é um senhor, né? Ele não é um meninão, né? Vamos supor que ele largou aí e vai fazer um curso de antropologia e se torna um antropólogo famoso. Será que ele vai ter espaço assim diante ou ele vai sempre carregar esse estigma do cara com um pinto que bate no joelho, sei lá, tá ligado? Questões, Barba. E também tem essa questão de que provavelmente o cara não se aposentou até agora justamente por causa disso. Porque ele, exato, sabe que no momento que ele parar de trabalhar com pornografia, ele vai ficar sem trabalho. Porque, né, a menos que ele vire, sei lá, um personagem de freak show na televisão, sabe, sei lá, aonde esse cara vai se sustentar? Era pra ser um programa divertido e a gente entrou num lado bem... Pois é, mas então vamos catar uma outra bizarrice aqui. Vai lá, vai lá. Vamos... Duas rodadas hoje, então? Duas rodadas? Isso. Mas vou te dizer que a próxima notícia é igualmente fálica, porém, numa outra perspectiva. Manda. Tá, vamos lá. A notícia é... Campeonato de squash dá vibrador como prêmio. campeãs ficam surpresas e revoltadas com o brinde. Se você fosse jogadora de Squash e tivesse acabado de vencer o campeonato regional, o que esperaria receber como premiação? Compensação financeira? Investimentos em seu clube? Visibilidade e troféus? Pois é, não foi o que aconteceu com o time da Espanha. Após vencer o regional de Squash das Astúrias, região no norte da Espanha, um time feminino recebeu como prêmio, além dos troféus, caixas de creme para depilação e vibrador. A polêmica aconteceu no último dia 11 de maio. Entrevistada pelo jornal El País, da Espanha, a veterana jogadora Elizabeth Sadó, de 37 anos, comentou com uma pequena frase no momento da premiação: "Senti surpresa e indignação." Então, Barba, agora, depois de falar muito do pau do deputado e do Kid Bengala, você vai comentar essa notícia bizarra ao som de um outro clássico dos anos 90, que nós vimos inclusive, sei lá, no Xuxa Park, no Planeta Xuxa, que é Gillette cantando Short Short Man. E a música tem 3 minutos e 17 segundos. Caralho, velho. 3 minutos e 18 segundos? 17. Vou te dar certinho, porque essa notícia é esquisita, menino. Pode ir? Pode, a hora que você estiver pronto. Valendo! Bom, era um campeonato feminino, né? Eram só mulheres, né? Só mulheres. Que ganharam um vibrador e um creme pra depilação, né? Bom, a pergunta que eu faço primeiro é a seguinte: um sex shop ou a empresa que desenvolve esses vibradores era patrocinadora do evento? Daí talvez pudesse até fazer sentido, não sei. Sei lá. Mas o que nos leva a acreditar... Bom, são dois pontos muito distintos que poderiam ser abordados aqui, né? O primeiro é sobre a não naturalização da sexualização, né? Da sexualidade, e falar assim, por que é vergonhoso ganhar um vibrador? É uma pergunta que poderia ser feita. A segunda é, por que dar um vibrador? Bom, essa é a pergunta mais relevante. Eu acho que a primeira pergunta é muito importante, inclusive. Uhum. Assim, eu acho que se alguém me desse um vibrador, a única coisa que eu ia pensar é, será que essa pessoa acha que eu preciso de um? Será que ela acha que eu já não tenho? Será que ela acha que eu preciso de um mais novo, mais potente? Um melhor, mais... Né? Talvez, essa seria uma outra linha de raciocínio. Mas a pergunta que fica é, caralho, velho, por quê? Por que no campeonato feminino você coloca um vibrador? Será que no campeonato masculino de squash eles também deram um vibrador? Ou deram algo equivalente, sei lá, um plug anal? É, um plug anal, ou sei lá, qualquer outra coisa que equivale a um vibrador para os homens? Eu acredito que não. Eu acredito que muito provavelmente, assim como na maioria dos esportes, pelo menos nos esportes os quais são mais populares aqui no Brasil, as mulheres, as equipes femininas estão sempre, sempre, sempre muito menos privilegiadas do que as dos homens. A gente vê, por exemplo, o visível absurdo que é a diferença entre a seleção masculina de futebol e a seleção feminina, onde as meninas lá, a Marta lá, por exemplo, porra, ela é um monstro no campo, aquela mulher. E, porra, compara com qualquer jogador aí mais famoso. Ela tá, em termos financeiros, muitíssimo abaixo. Então, acho que talvez esse vibrador, ele pode ser problematizado em uma série de questões, mas ele é um símbolo, sabe, Stephanie? Ele é um símbolo de que 2019, olha quanto tempo a gente já tá, né? Quanto tempo a humanidade já existe. E ainda hoje, questões como essa devem ser debatidas. Ainda hoje as mulheres têm... Sabe, eu acredito que o objetivo mais amplo e mais pleno das feministas, todas elas, seria que o feminismo fosse desnecessário. chegasse um momento que as feministas falassem, não precisa mais. Só que a gente tá em 2019 e a gente ainda precisa debater por que que mulheres são tratadas de maneira diferente, por que que esportistas são tidas, né, praticando o mesmo esporte, são tidas como inferiores, são tidas como menos importantes, e acabou aqui, são tidas como menos importantes, e assim, daí as empresas, numa perspectiva capitalistoide agora, dirão, é claro, porque as pessoas querem ver homens jogando e não mulheres, homens dão mais dinheiro para as empresas do que mulheres, e portanto, homens recebem mais dinheiro do que mulheres. Bom, então a pergunta é, por que que se assiste mais esportes masculinos do que femininos? Eu particularmente, que sou um apreciador das artes marciais, em especial do boxe, que é o melhor e maior esporte que existe na face da Terra, um abraço, não gostou, vem me pegar aí, qualquer um. Eu acho lindo o boxe feminino, acho lindo porque, modo geral, óbvio, sobretudo nos pesos, não, né, nos pesos menores, né, as meninas mais leves, elas têm uma técnica muitíssimo apurada, e a cada golpe você consegue ver o movimento. Então, pra quem é apreciador do esporte mesmo, você vê duas mulheres lutando, né, que tem um peso um pouco menor, e você conseguir ver cada golpe plenamente encaixado no rosto, cada golpe plenamente encaixado no tórax, você fala, caramba, isso aí é o esporte. E eu não tô entrando aqui no demérito, falar homem não sabe lutar, mulher sabe, ou coisa semelhante, não, mas é que eu particularmente acho muito lindo ver a técnica das gurias, a técnica delas lutando, é muito preciso, é sempre muito, sabe, as meninas lutando boxe, parece que elas estão lutando esgrima com as mãos de fato, sabe, é muito preciso, é muito acertado. Eu assisto todas as vezes que eu tenho possibilidade de ver boxe feminino, em especial o amador, que eu acho sensacional, mas essas gurias estão andando de, sabe, fazendo rifa e vendendo bombom para ir em campeonato no outro estado, o que é, na minha modesta opinião, uma vergonha, não apenas para o esporte, mas uma vergonha para a humanidade, que a gente ainda hoje, em 2009, precise de um grupo chamado As Feministas, para dizer coisas óbvias como mulheres são tão quanto homem, mulheres são tão qualquer coisa quanto homens, e por aí vai. Acho que é isso que eu tinha para falar. Vou te dar teu biscoitinho de aliado agora. A biscoito! A comenda dado do Labela. Ganhou o biscoitinho de hoje, hein, Barba? Ok. Falei bem, valeu. Falou. Então tá bom. Bom, na segunda rodada eu também tenho uma notícia bizarra pra te passar aqui. Essa aqui eu vou te falar que, já que a gente falou de tantas coisas bizarras, né? Falou do pau do deputado, do Kid Bengala, falou de um monte de bobagem. Não, agora nós vamos receber um feedback que, assim, tirou tu pra guerra, a moral desse programa decaiu terrivelmente, né? Tu pá vem aqui, ela faz comentários super, né? Sobre a história. Não, o que você acha que vai ter na imagem desse podcast? Passear em cemitério, né? Cara, larga eu e você aqui, só baixaria, a pessoa vai falar, gente, assim, que drogas Stephanie e Barbie estão consumindo pra gravar esse Benzina nas férias do Orlando. Esse programa tá ficando muito sem moral. Então tá, a próxima notícia vem do caderno Negócios, né, do site Negócios, e é a seguinte... A empresa com 2 mil atores que aluga namorados, amigos e até pais no Japão. Há 10 anos, a Yuji Ishii fundou a empresa Family Romance e conta com uma equipe de 2.200 mil funcionários. Veja você, Stephanie. Yuji Ishii é um japonês muito mais alto do que a média, magro e de aparência tranquilo e rosto cansado. Cara, pra que isso, né, cara? Não é para menos, ele está prestes a completar 38 anos, mas tem mais filhos do que qualquer outra pessoa da sua idade. A diferença é que eles são filhos apenas 4 horas por dia, algumas vezes por semana, dependendo da necessidade de cada cliente. Há 10 anos ele fundou a empresa Family Romance, especializada em aluguel de amigos e familiares. O que você acha, Stephanie, dessa notícia? Que é uma notícia, você pensar bem... Barba, eu tô quase pegando um lencinho de papel pra secar as minhas lágrimas. Essa notícia é triste demais, mas eu vou conseguir. Vou tentar canalizar todo o ódio que vem dentro de mim, da sociedade que provoca esse tipo de coisa. É difícil até você pensar por... é uma realidade. Você sabe que eu morei no Japão, né? Durante 4 anos, né? Pode fazer aquele barulhinho agora que você citou que você mora no Japão? Você morou no Japão? Tem. Eu já falei algumas vezes. É, não, porque eu sei que assim, né? Todo mundo tem um bordão aqui. Eu vou ter que descobrir qual é o meu se eu continuar gravando aqui nesse podcast. Não, você já é a embaixatriz do subúrbio carioca. Não, mas eu só tô fazendo isso enquanto o Orlando tá de férias. O intelectual suburbano é ele, assim. Eu, na verdade, perto do Orlando, eu sou a feminista. A feminista. Bom, é. mas pra comentar, a música que você vai ter pra comentar essa notícia é uma música do grande Raul Seixas. Você gosta do Raul Seixas? Gosto. A música é, bom, uma música que fala muito com o nosso momento histórico, o nosso momento político. Nada mais, nada menos do que Aluga-se, do Raul Seixas. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar. Ok, vamos lá. Ela tem 2 minutos e 30 e você pode começar a comentar essa notícia assustadoramente bizarra agora. Então, Barba, essa questão dos aluguéis, a gente volta e meia se depara com notícias bizarras lá do Japão, né? E o que eu acho mais esquisito é o seguinte: como é que uma sociedade como a japonesa, que depois de passar por várias catástrofes, né? Tipo, eles tiveram a bomba atômica, eles tiveram aquele vazamento nuclear em Fukushima, assim, e eles conseguem várias coisas muito impressionantes, né? Em termos de uma sociedade extremamente educada, enfim, mas eles têm valores tradicionais, assim, que tornam as pessoas muito isoladas e muito solitárias. E aí eu tenho uma dúvida, aliás, eu tenho várias dúvidas, mas eu fico pensando se não é uma articulação entre aspectos tradicionais da cultura japonesa, né, que eles já tinham antes de entrarem nesse capitalismo hardcore, onde as pessoas acham que é possível alugar alguém para ser seu amigo, seu namorado ou seu pai por algumas horas. Assim, como as pessoas chegam nesse ponto, primeiro, de solidão, de achar que certos acordos são contratados por dinheiro, e no outro ponto, que é, sei lá, outras notícias que vão no outro extremo, dos caras que, tipo, querem casar com holograma, querem casar com bonecas, porque acabam virando dois lados da moeda, né? De pessoas que não querem se envolver de verdade, ou que acham que o dinheiro é a única mediação possível para uma relação que você pode ter ali num determinado momento, quando você tá carente, quando você tá incomodado, ou quando você tem uma situação social. Eu fico pensando quantas mulheres japonesas que alugam um namorado, sei lá, para participar de um almoço de família, porque quantas vezes eu já cheguei nos almoços de família e ouvi coisas do tipo, e os namoradinhos, sabe? E é um saco. E aí você fica pensando que, sei lá, numa sociedade em que a mulher é considerada menor por ser solteira, né? Assim, não que a gente não tenha isso aqui, a gente tem, mas não num grau tão extremo quanto no Japão, né? Acabou! Já? Nossa! Pode continuar, tá, que eu vi que você se empolgou, pode continuar. Aqui, né? E você fica imaginando, assim, as mulheres precisam recorrer a esse tipo de expediente pra, sei lá, lidar com a sua família um determinado tempo e não serem tão incomodadas por uma cobrança social bizarra, sabe? Mas, assim, eu tô muito chocada com essa notícia, muito chocada, e eu acho que a gente precisa refletir muito sobre como as relações de afeto não são passíveis de mercadoria e que, enfim, a gente, tudo hoje tá direcionado pra gente não gostar das pessoas. Sim. Se a gente parar pra pensar, existe um embrutecimento do mundo que perpassa várias coisas. A falta de solidariedade pelos mais pobres, achar que se uma pessoa mora na rua é porque ela fez alguma coisa pra merecer aquilo, não tem empatia pelas pessoas que foram parar no cárcere, porque assim, uma pessoa cometer um crime não quer dizer que ela precise ser privada dos seus direitos humanos, muito pelo contrário, enfim. Ou até mesmo essas relações de... essa coisa de relação de aplicativo, né? Que as pessoas ficam ali na paquerinha escolhendo do tipo, ah, esse vai, esse não vai, não sei o quê. Mas na hora de, sei lá, se permitir realmente gostar do outro, ser afetado, né? Ser afetado tipo, é uma boa expressão. Sofrer, tomar uns pés na bunda, recuperar a vergonha na cara e tentar de novo. Enfim, as pessoas preferem não passar por isso. Ou, tipo, ah, vou pagar um disfarcinho aqui pra ninguém me encher o saco e segue o baile. É isso. Nossa, foi ainda mais grave do que a anterior, eu acho. Ah, você vê que eu faço isso com um sorriso, né? Sim, não, diva e plena, né? Sorrindo e jogando pá de cal em cima do cadáver que acabou de matar, né? Muito o boa charme análise. É fundamental, Barba. O importante é, independente do crime que você resolva cometer, tem que fazer com charme e elegância. Claro, claro, senão não vira filme no futuro. Muito boa análise, Stephanie. Gostei bastante. Eu tenho uma série de questões. Uma vez já fui alvo do ataque de algumas pessoas por ter criticado o Tinder ou coisa semelhante, né? Programas semelhantes a esse. Algumas pessoas, mas pra você é fácil, né? Então, não é uma crítica ao programa em si mesmo ou uma maneira de facilitar o encontro das pessoas. A minha crítica sempre foi a descartabilidade das pessoas, sabe? Como se fosse um grande açougue, você vai lá e essa peça tá bonita, que ela tá feia, ou coisa semelhante. Sendo que, de modo geral, as construções se fazem, mesmo se você tiver uma relação que a princípio não tão intensa, mas as relações se fazem a partir das relações, né? Você não chega e fala assim, olha pro teu rosto ou pro teu corpo e fala, beleza, essa aí eu vou. E na outra não vou. Eu acho que é um pouco bem mais complexo do que simplesmente isso, né? Não é claro que, sei lá, se você estiver numa balada, você não vai fazer uma análise primeiramente estética da pessoa, não vai olhar pra ela, vai achar ela bonita e tudo mais. Mas pura e simplesmente limitar a isso que eu acho bem problemático. Eu acho que o problema sempre é o ser humano, né? Assim, tem que acabar o ser humano. Tem que acabar o ser humano, né? O ser humano é o pior tipo de gente que existe. O ser humano precisa evoluir pra outra coisa, virar Pokémon, sei lá. Mas assim, a gente não pode... A gente tem que pensar que uma coisa é a tecnologia e outra coisa são os usos que a gente faz. Por exemplo, eu que sou uma mulher com gostos muito específicos, né? Tipo, sou bem nerd, gosto de história em quadrinho, gosto de filmes esquisitos e tal. Tipo, talvez o Tinder fosse, assim, uma maneira de achar pessoas com quem eu tivesse gostos afins e tal, né? Alguém que não tenha medo, assim, ah, meu Deus, essa mulher é poeta, o que eu vou conversar com essa poeta, socorro. Mas, por outro lado, eu me sinto extremamente exposta, porque sendo uma mulher negra, existem vários estereótipos de sensualidade atrelados ao meu corpo que geram uma expectativa social que eu não tô disposta a corresponder. Então, pra você ter ideia, hoje em dia, o que acontece muito, na verdade, é no meu Instagram. Volta e meia eu recebo umas mensagens no Instagram que eu olho assim, o quê? E deixo lá pendurado, eu nem respondo. Mas sabe, aqueles miguezinhos assim, ai, você é bonita, tipo, amigo, eu sei, sabe? E é complicado isso, né, Stephanie? Porque em contrapartida também, esses dias eu tava conversando com uma amiga. Eu tenho o costume de falar pras pessoas que elas são bonitas, sabe? E algumas pessoas falam, ah, pô, mas você não acha que você tá abusando disso? Eu falo, não, sabe, não sei se eu tô abusando. Você acha que eu tô abusando, Stephanie? Fala a verdade. Tem várias pessoas, só pra concluir, desculpa te interromper, tem várias pessoas com as quais eu não tenho expectativa sexual nenhuma, que eu acho bonita, e às vezes a pessoa tá lá e eu falo, porra, cara, como você tá bonito, ou porra, que ó mão, ou qualquer coisa do gênero, assim, às vezes quando é mais próxima, e assim, eu acho que às vezes as pessoas confundem pura e simplesmente um gesto do tipo, porra, como você tá bonito, ou como teu cabelo tá bonito, né, naquele primeiro programa que você participou, que a gente falou de cabelo lá, mas puta, agora me ocorreu isso enquanto você falava, olha que momento terapia. Mas eu acho o seguinte, Barba, a gente tá muito mal condicionado a ser pouco generoso com as pessoas, né? Então, assim, você vê que é difícil as pessoas, assim, se elogiarem de graça e tal. Na minha família, as pessoas tinham uma piadinha, às vezes, que quando você chegava pra uma pessoa e falava assim, nossa, você tá bonita hoje, a pessoa virava e falava assim, eu não tenho dinheiro não, tá querendo alguma coisa. Uhum. Você vê a mentalidade que perpassa esse tipo de relação, entendeu? E conforme eu fui percebendo isso, hoje em dia eu sou assim, eu super elogio. Outro dia eu fui numa festa e tinha uma moça com um turbante amarrado de um jeito super bonito, segurando o Black Power dela e tal. E aí eu fui comprar uma cerveja, ela tava perto do bar, parei do lado dela e falei assim, cara, esse teu turbante tá maravilhoso. Quando eu crescer, eu quero saber amarrar um turbante desse jeito. Ela virou pra mim e falou assim, amiga, eu comprei em Madureira. Na verdade, ele é armado com arame aqui, prende aqui atrás, me mostrou aonde, ainda me deu a dica de onde comprar. Tipo, só vantagem, entendeu? Elogiei a mulher, deixei ela feliz e descobri onde eu compro turbante maneiro pro meu cabelo, sabe? Assim, às vezes a gente fica com uma sensação de que você vai ser legal com uma pessoa, vai elogiar e a pessoa fala assim, ah, eu sou trouxa, tô aqui, tipo, falando que gosto da pessoa, falando que acha ela legal e tal. Mas às vezes, assim, é uma gentileza que você tá fazendo. Sim. Você tá tornando o dia do outro melhor. E eu sei que, por exemplo, você elogia a minha beleza, mas o seu amor por mim é totalmente platônico. Olha que desgraçado. E você sabe de quem assim, é a culpa disso? O meu amor por você também é platônico, porque inclusive eu sei que você é um homem muito bem casado, entendeu? O máximo que vai acontecer, o dia que a gente se encontrar pessoalmente, quando você vier aqui, vai ser você me dar um abraço, bem caprichado e, enfim, seguiremos amigos. E você sabe de quem que é a culpa disso tudo, Stephanie? De quem, Barba? Do capitalismo. Porque diminui todas as relações, mercantis. Então eu só te elogio se eu tiver um interesse em você. Pois é, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer uma campanha, assim. Vamos fazer uma campanha, então, todo mundo se elogiando. Mesmo que a pessoa esteja mais ou menos esquisita, você vai ir lá. Sabe, uma vez eu conversei com um argentino e ele falou assim pra mim que, sempre que ele vai na casa de uma pessoa, ele vai pra almoçar, por exemplo, ele pega a melhor coisa que ele comeu e ele elogia aquela coisa. Nem que ele chegue e fale assim, essa Coca-Cola tá tão doce, sabe? Então, mesmo que tá seja... Tá tão geladinha. Isso. Mesmo que seja a coisa mais óbvia, elogie uma pessoa. Vamos lá, todo dia, durante essa semana, até o próximo Benzina, elogie uma pessoa por semana. Mas olha só, junto com essa campanha, eu vou falar de uma outra que eu já faço no meu Twitter há muito tempo, que é a campanha Aceite o Elogio. Porque as mulheres passam por uma situação que é assim, às vezes você já não passou por isso. Você vira pra uma mulher e fala que ela tá bonita, aí a primeira coisa que ela fala, não! Automaticamente põe a mão no cabelo. É, entendeu? Ou você fala assim, nossa, você ficou bem com essa roupa? E ela fala, é velha. Então, eu faço lá no Twitter de tempos em tempos uma campanha que é aceito o elogio, porra. Exatamente. Que é, quando alguém te elogiar, sorria, agradeça e cale a boca. Então, tem que ser duas campanhas conjugadas essa semana. Então, tá bom. Então, duas campanhas. Uma campanha elogia uma pessoa por semana e outra campanha aceite o elogio dessa pessoa que vai te elogiar. Isso, você puxa uma, eu puxo a outra, a gente se encontra no meio do caminho. Então, beleza. Rio de Janeiro e Curitiba. Lá pro domingo a gente se encontra. Atenção, redes retransmissoras. Não dá, né, pra ser tão calminho, né? Tem que ser mais frenético. Não, sobe a energia. Você sabe aí, que as pessoas estão reclamando do gole, né? Os caras estão falando, nossa, mas você era tão frenético antes e agora você tá tão tranquilo. É que agora eu gravo, tipo, 2 horas da manhã aqui no estúdio, que é do lado do quarto da minha filha, em cima do meu quarto, né? Se eu gritar maluco, a minha esposa vai subir aqui com uma espingarda, já com os papéis do divórcio assinado. Mas cheia de razão, devo dizer, né? Então vamos lá.